Do alto do morro eu vi que esses caras nunca tiveram lá. Que propriedade tem pra falar de mim? Que se escondem no barulho do trap. Não tem como eles falarem de onde eu vim. Pra esse mano eu tô fora de alcance. Frio e destrutivo como uma avalanche. Acho que cês viram no meu semblante que eu não costumo desperdiçar chance. Tudo que eu falei se cumpriu, mano. Bate nesses bruxos, chama que eu bato meta. E se Deus não me levar no fim desse ano, a partir do ano que vem me chamam de profeta. Eles cozinhando crack, eu cozinho hit. Pra depois de um tempo eu fazer lucro e nota. Crime não me prende, é que eu odeio jaula. Pra ganhar em dólar e não faço dólar. Sensação, nós sensação. Mundo nas minhas mãos como eu sempre tive. Fome de mundo como eu sempre tive. Eu tô do lado oposto que esses pela vive. Slow flow pra que seja entendido que eu não tenho problema contigo, isso não é confundido. Esse menor viu cidade de Deus, tá se achando bandido. Gangsta, gangsta. Lucro dos amigos me faz tranquilão. Gangsta, gangsta. Faço grana da minha fama sem sujar a mão. Derrubo aquele gole pro santo que protege da força pro canto. Eu fico observando de longe as luzes coloridas, corre, corre. Nada que impeça meu adianto. Gangsta, gangsta. Lucro dos amigos me faz tranquilão. Gangsta, gangsta. Faço grana da minha fama sem sujar a mão. Derrubo aquele gole pro santo que protege da força pro canto. Eu fico observando de longe as luzes coloridas, corre, corre. Nada que impeça meu adianto. Gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta. Yeah, yeah, yeah. Se a favela cria, não me subestime. Mente de vilão, a cara do crime. Foco no alvo tipo franco, atirador. Bala na cabeça do branco, ditador. Traidores, história drástica. Por pouco não tatuaram a suástica. Mestiço compactuando com nazista. Eles mesmos serão as vítimas na prática. Eu não tenho medo de polícia. Filho de polícia que é polícia. Anda com meu nome na boca. Vê meu clipe na viatura, é claro. Atira em quem porta guarda-chuva. Bate em viciado e bate mais se for preto. Depois faz o canudo com dinheiro do arrego. Rio de Janeiro sem regra, é a morte do negro. Dinheiro é uma merda, dinheiro é a meta pra sair da merda. Sem andar armado, ganha minha moeda. Muito mais amado que odiado, o mundo é mandado. E se vim sem mandato, eu respondo com guerra. Irão na minha ida, mal sabem da minha volta. Dorme de olho aberto e vê se reforça a escolta. E quando menos esperar, os cria brota. Com a tropa e vingo o tiro que matou o inocente na escola. Gangsta, gangsta. Lucro dos amigos me faz tranquilão. Gangsta, gangsta. Faço grana da minha fama sem sujar a mão. Derrubo aquele gole pro santo que protege da força pro canto. Eu fico observando de longe as luzes coloridas, corre, corre. Nada que impeça meu adianto. Gangsta, gangsta. Lucro dos amigos me faz tranquilão. Gangsta, gangsta. Faço grana da minha fama sem sujar a mão. Derrubo aquele gole pro santo que protege da força pro canto. Eu fico observando de longe as luzes coloridas, corre, corre. Nada que impeça meu adianto. Conheço os otários que são vendáveis, sem fibra nenhuma, chegada a dó. Transforma os amigos em descartáveis, terminam sem grana, fudido e só. Deixa eles errar, quem não pode é nós, referência pra menosada. Já disse pava, sou porta-voz, minha rima é bico na granada. Os pente alongado, entupido, com 30 esvazia, pro arco do nós brota. E as interesseira em câmera lenta, dançando e jogando a xoxota. Que bagulho doido, onde nós chegou, e o melhor sem pisar em ninguém. Bato continência pro meu professor que mostrou que Deus não tá nas de 100. Gangsta, gangsta. Lucro dos amigos me faz tranquilão. Gangsta, gangsta. Faço grana da minha fama sem sujar a mão. Derrubo aquele gole pro santo que protege da força pro canto. Eu fico observando de longe as luzes coloridas, corre, corre. Nada que impeça meu adianto. Gangsta, gangsta. Lucro dos amigos me faz tranquilão. Gangsta, gangsta. Faço grana da minha fama sem sujar a mão. Derrubo aquele gole pro santo que protege da força pro canto. Eu fico observando de longe as luzes coloridas, corre, corre. Nada que impeça meu adianto. Gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta.